Champions promete! Música nova do Peruano. MeuCDs.com. Tá todo mundo contra a gente, parece coisa de torcida organizada. Ninguém respeita o amor que a gente sente, leva na resenha e não aposta nada. Eu sei que esse meu jeito de maluco não combina nada com sua doçura. Seus pais estão preocupados com o seu futuro, por isso não aceitam, acham que é loucura. Mas fala pra eles que eu tô mudando, eu já tô adotando outra postura. Se precisar mudar, que a minha vida mude, tchau pra minhas atitudes de pivete. Cê tá ligada que nós dois promete, cê tá ligada que nós dois promete. Se precisar mudar, que a minha vida mude, tchau pra minhas atitudes de pivete. Cê tá ligada que nós dois promete, cê tá ligada que nós dois promete. Barreira Produções, para o Perdigão, live entretenimento. Matheus Mirem, Valdemar Carvalho, ao vivo em Maceió, seu peruano. MeuCDs.com. Todo mundo contra a gente, parece coisa de torcida organizada. Ninguém respeita o amor que a gente sente, leva na resenha e não aposta nada. Eu sei que esse meu jeito de maluco não combina nada com sua doçura. Seus pais estão preocupados com o seu futuro, por isso não aceitam, acham que é loucura. Mas fala pra eles que eu tô mudando, eu já tô adotando outra postura. Se precisar mudar, que a minha vida mude, tchau pra minhas atitudes de pivete. Cê tá ligada que nós dois promete, cê tá ligada que nós dois promete. Se precisar mudar, que a minha vida mude, tchau pra minhas atitudes de pivete. Cê tá ligada que nós dois promete, cê tá ligada. Canta comigo, Maceió, vai! Se precisar mudar, que a minha vida mude, tchau pra minhas atitudes de pivete. O quê? Cê tá ligada que nós dois promete, cê tá ligada que nós dois promete. Se liga, pivete! Chapéu ao vivo nas minhas aladoras! É peruano! É peruano! O nome dele é Toninho de Camutanga. Bota o cantor pra trabalhar! Suamusica.com. Se é sucesso novo peruano, nós dois promete! Cê tá ligada que nós dois promete? Eu tô ligada que nós dois promete.